por extensão do centro Recife, ok? Já está passando o 200. Gentileza, passa a escuta do mesmo para indagá-lo. A gente tem contato conosco aqui para solicitar que mantiver essa proa. Passando 200, chame centro Recife no 2685, alternando 2545. Decolada aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, 6259. 5, localizador, visão. Bono 715, 1705, completa ali a CXP, chamando torre 1983, decimal 95. 1805, boa noite. Professor Salvador, boa noite, o Chanel 6259, decolada. 6259, boa noite, contato radar, suba via saída da EL para nível de voo 360. 360 da EL, quanto possível lenda o monte, Luciano? Quase inicialmente mantendo o perfil de saída. Mantém. Externo baixou travado, visão ao gol no 601705. 1705, aguarde, pista livre. Romeu Charlie Bravo Alfa passa 210, chame centro Recife em 1251, alternando 13395. 251-13395, muito boa noite. Gol no 645, passando 210, chame centro Recife em 1251, alternando 3395. Ok, Recife 1251-13395, gol negócio. Boa noite. Espera do vento no 1510, Olympus 02. Sente o Olympus 02, a parte nacional. Passada nacional 02. 781 no 43 para o Bush, vem nacional. Autorizado, chame táxi, azul 2781. November 823, Delta Foxtrot, flight level 240, descending flight level 110, information Papa. Leaving November 823, Delta Fox, proceed on summer arrival, to get down to 3,000 feet, QNH 1019. 1019 down to 3,000 feet on the Amman arrival, 823 Delta Foxtrot. 05 direita, solo 12 decimal 9. Direita, 1219, 705. Solo, voo 1705. Voo 1705, livre táxi via Alfa e Juliette, portão é o 02. Alfa Juliette 02, 705. Sinal baixa travado, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado o toque retido anão no 0, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9. Autorizado o toque emitido pista no 002. Para usar, 42 pessoas a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Salvador e alternativa. Ok, o Azul 2781, livre taxi em frente, para ingressar no pódio principal. Chamar para ingresso no pódio principal, 2781. Tocou RMT aos 43, colou esquerda, repartindo do vento, dono 0. Esquerda, repartindo do vento, dono 0, 02. Ultrapassado agora pelo banho da Gol, à sua direita, dê passagem ao mesmo e após continue o táxi via pátio principal e Índia aí no ponto de espera da 10, chame a torre, 198 decimal 95. Entendido, passagem ao bang da Gol, após Índia, ponto de espera 0, 1895, 2781, bota. M6259, Xangai Centro Recife, 1251, alterno 3395. 251-3395, Oxané 6259. Na pena do vento, W0, Olimpo 02. Deixa a parte na final. Galeão, 3197, ciente, está autorizado Galeão 360 nível, via Upper 9857 até Monso. A decolagem é da 10, saída da El Leda, após direto Irumi, e lá intercepte é Upper 9857. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5445. Autorizado o aeródromo do Galeão, nível 360, via direita, após direto em rumo, descendo até 90.25. O controle 120.8, acena 54.45.3197. Correto, tá 3197, chame e puxa para o acionamento. Tá 3197. Dois, gire base e reporte na final. Autorizado base, reportar na final, 02. Retorno, decolado aos 47, controle 120 decimal e pombo. Ah. 2781, controle 120 decimal 8. 1208, 2781. Para final, baixar travado, 202. 02, autorizado toque remetido não no zero, vento no 3, 0 graus com 7 nós, altímetro no zero no nave. Azul 2781, contato radar na decolagem, desculpa, via subida árvore para o nível 180. Subida árvore, via, vai 180, 2781. Controle Salvador, boa noite. Gol 1866, ciente da informação, papá. Passa o 202 para 1550. 1866, boa noite. Precisa na chegada Mari, desça para o 050. Ok, na Mari para o 50, boa noite, 66. Tocou e arremeteu ao 50, curva esquerda, reporte na do vento, dá no zero. Reporte na terra do vento, dá no zero. 02. Number 823, Delta Fox, clear down to 2000 feet, cleared ILS X-ray procedure. Altimeter 7109, report localizer. Under report localizer, we're cleared down to 2000 feet for the ILS X-ray approach. 823 Delta Fox. Azul 2781, da presente voo e eleva. Seleta está presente, 2781. Externa do vento no 1500 pés, informa que realizará a remetida no ar Olympus 02. A gente necessita de final de quantas milhas? Normal, uma base normal. A gente reparte na base para final Olympus 02. Está na base para final 02. De base para final da 10, baixar travado, Olympus 02. Gente, Olympus 02, vento 130 graus com 9 nós, altímetro no 09, reporte iniciando a remetida. Reportará iniciando 02. Arremeteu 53, informa a intenção, continua no circuito. Afirmativo, continua no circuito de trava. Gente, reporte na do vento da 10, Olympus 02. Reporte na do vento da 10, 02. N823 Delta Foxtrot is established on the localizer. Number 823 Delta Fox, complete the LSX3 procedure, contact now tower on 118.905. 118.905 for 823 Delta Fox Strike. Salvador Tower, November 823 Delta Fox Strike with you on the ILS X-ray. November 823 Delta Foxtrot, record auto marker. Roger, 823 Delta Foxtrot. Campanha do vento no 1500, Olympus 02. O Olympus 02, 360 pela direita, reporte reingressando na perna do vento. 360 pela direita, reportará reingressando, 02. 23 Delta Foxtrot's over the auto marker. Runway 23 Delta Foxtrot, clear to land runway 10, wind 130 degrees with 7 knots, QNH 1019er. Roger, clear to land 10 QNH 1019er, 3 Delta Foxtrot. O portal estabilizado no localizador até 2000, voo 8666. Papá, cópia, confie. Pegou no 099, está autorizado, confins, nível é o 360, nível final, via Pezulu 21 até o destino, decola da 10, saída Arbor, relefa, controle 120, decimal 8, transponder 5457. 360, decola da 10, na Arbor, relefa, aerovia será a Pezulu 21. 208, aciona 5457. Esse é o gol no 099. Correto, gol no 099. Chame para o pushback acionamento. Chama lá. Salvador Brown, American 230. Go ahead, American 230. Yeah, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, and the gate is 1-1. Roger, America 230. Clear tow, the aircraft report to enter apron 1. Okay, report before entering apron 1, American 230. Os ingressos segue na perna do vento, reparte na base. Reportando na base, 02. Autorizado, chame táxi, TAM 3197. TAM 3197. Delta Foxtrot on the ground at 5-8, vacate to the right, call ground 121 decimal 9-er. 121 decimal 9-er, 1-2-8-8-8-2-3 Delta Foxtrot. 1-0-9-9. Tá confirmando a saída Arbor, elefa. Afirmo. Ok, obrigado. Delta Fox, with you, clearing 10 on Foxtrot, going to apron 4. Okay, November 823 Delta Fox, continue of tax via taxi Alpha and Roadshot Juliet. The exit Alpha and then India Juliet. Position before Juliet, okay? Roger, maintain position in front of Juliet. Salvador, Roma 705. Roma 705, prossiga. Boa noite, entra para Fá, com plano para Galeão, solicita autorização e cópia. Roma 705, autorizado Galeão, 360 nível, via UP November 857, até Moço, decolagem da 10. Saída da El Leda, após Irumi, interceptada até novembro 857. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5463. Ok, autorizado 360 para o Galeão, conforme o radar do plano, APA November 857, igual a 210, saída da ELE de Aerome, controle 128, transporte a 5463, voo no 705. Correto, voo no 705, chame para o pushback acionamento. Reportaremos para o push acionamento, obrigado. Azul 2781, chame Centro Recife, em 128.8, alterna 126.0. 128.260. Afirmativo, um bom voo. Obrigado. Organizador, voo no 866. 866, completo de LS X-Ray, chamado Torre, 1 no 8.95. 8954. Muito boa noite, 9534. Desce ao nível 150, informação papá. 9534, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, altímetro no 09. 3.000 pés, no 09, solicita foto Fabog, direto Itap, boa noite, 34. Autorizado, após Fabog e Itap, o 9534. Programa Fabog e Itap, Gonoque 34, linda, restrição do nível 050. Afirmativo, cancelada restrições de altitude. Tá, chegada. Livre restrição de altitude. Fabog e Itap, Gonoque 34, 3.000 pés, 10019. Direita, no ponto de espera da 10, chame a torre, 118.95. Uma boa noite, está 3.197. Obrigado. So November 823 Delta Fox, clear to enter on the apron 1 and taxi around it and report on taxiway Lima. Roger, clear to enter apron 1 and we'll report on Lima. Na escuta da torre. Total do Boa Noite, Gol no 866. Tá, sinal curta. Assistão no 0. Gol no 866, livre pouso no 0. Ventão 30 graus com 8 nós. Altímetro no 0 na nave. 3019, serve o pouso. Gol no 866. Boa noite, desta via chegada Mari para o nível de voo 050. Via para o 050, como 168. O vento aguarde para girar a base. Para o vento aguarde para girar a base, 02. Salvador, boa noite, é o 3197.0090. 3197 ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, 3197. 66, solo 04, livre direita, solo 12, 1 decimal 9. Direita 19, gol no 866. Boa noite, Gol no 866, livre táxi via Alfa, chame a cidade de Juliette. Alfa, Juliette, Gol no 866. Decola no 0, 3, 4, 7. Ok, November 8, 3 Delta Fox, continue on taxi via Lima, and taxi to runway 35 until Taxi 8 Oscar, and then apron 4. Quase apontando na final 02. Oscar, for apron 4. We don't talk about. Salvador ground, American 230 approaching apron 1. American 230, clear to gate 11. Clear to gate 11, American 230. Estando na final, baixar travado, Olímpico 02. Olímpico 02, autorizado toque remetido não no 0, vento no 3, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9. Autorizado toque remetido na pista no 0, 02. No 3197, decolado ao 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Bora 208, boa noite. Salvador, boa noite, da 3194, da 1500, corrigindo, 3197, solicita da El. Zona 97, contato na zona de colagem, suba ao nível 360, autorizado direto da El. Autorizado da El, nível 360, da 3197. Na Alfa, Juliette. Voo 866, ingresse na Juliette, fica atento ao Boeing 757 aí na América, sendo rebocado por gate ao 04. No 0, curva esquerda, reporte na do ventão no 0. Esquerda, reporte na do ventão no 0, 02. 099. Portão número 9, em posicionamento. Voo no 099 no portão 9. É, aguarde só mais um instante. Uma aeronave aí da América sendo rebocada pro gate 11. Assim que a mesma liberar o setor aí do seu pushback, você será autorizado aqui? Ok, ela já tá passando aqui no através já. Teste. Voo 9534, pode estar Pituna, 2000 pés autorizado, assim como ILS Textbook Pista no 0. O altímetro no 0, no 9, reporte localizador. Está autorizado 2000 pés, sequência de Duna, com livre LS, tudo estabilizado, igual 9534. Para final, baixar travado, Olimpo 02. 02, livre toque remetido no 10, vento no 40 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 9. Livre toque remetido, pista no 0, Olimpo 02. Afirmo, gol no 099. Está presente, já está autorizado e chame táxi. Chamará. Estabilizado ILS, gol 9534. 9534, completo ILS X-Ray, chamando o Torre 1985195. 1895-9534, uma boa noite. Gol 1168, desça para 2000 pés, o altímetro 1019, cancelado de extinção e restrição de TAP. Sente, deixando 2000, cancelado de restrições, 1019, 1168. 3197, Amicentro Recife, em 125, decimal 1, 9033, decimal 95. Do vento no 0. Esquerda, reportar no vento no 0, 02. Passagem travado, gol 9534. 9534, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 9. 1-0-9, está livre pouso na pista 9-0, gol 9534. Nova Aurora, voo 1705 para Bush e assinamento. Voo no 705, aguarde um instante. A aeronave da companhia vai iniciar o táxi em mais um minuto. Aguarde na posição. A previsão para o seu pushback, 2 minutos. Senta, obrigado. Fala, 1099, acionado para o táxi 173 a bordo, 3:10, rota no Brasília. Ok, com 099, livre táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8.95. Pátio e Índia, quando lá, 1895, boa. Imaginar com a manutenção, a fase da passagem do colega da companhia inicial, puxa, 705? 705, a aeronave da companhia está taxiando agora pelo pátio, aguarde minha autorização, assim que a mesma liberar na Índia, eu já autorizo o puxa, ok? Mas escuta, obrigado. Salvador Grand, American 230 is parked at gate 11, you have a good evening. Good evening, American 230. Solo 18, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 209, igual 9534, uma boa noite. Base para a final, faixa travada, Olympus 02. 02, aguarde pista livre. Última aproximação, aguarde pista livre, 02. Boa tarde. Boa noite, voo 9534. Voo 9534, boa noite, táxi autorizado, Alfa, Juliette, arremota 1 no 3 do pátio principal. Alfa, Juliette, remota 1 no 3 do pátio principal, voo 9534. Jorge Salvador, é o voo 1099. Próximo ponto de espera. 1099, mantém o ponto de espera. Só no final, voo no 1068. Sinal estabilizado, 1-1-1-6-8. Gente, 1-1-1-6-8, completo procedimento, chama a torre 1-1-8-3-9-5. 8-9-5, boa. Boa, boa noite, voo 1-1-6-8, uma milha de 2 termos. Boa noite, com o 1-1-6-8, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, você escuta? Sou 02, estou com o RMTO 20, curva esquerda, reparte na do ventão no 0. Esquerda, reportando na perna do vento, para 0, limpo 02. Senhor Salvador, boa noite, eu estou na 3858, informação para a parte. Mas é o time, entrou no 0 no 9. Livre pouso no 0, voo no 1-1-6-8. Cada Mari 050, 3858. 2, alonga a perna do vento, aguarde autorização para girar base. Alongando a perna do vento, aguarde autorização 02. Para Gol 1705 para táxi com 1974 a bordo, autonomia 3 horas e 45, a perna com fins. Copiado, Gol 1705, livre táxi, via Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre, 118 decimal 95. Índia no ponto de espera da 10, 1295, Gol 1705. Oito, solo 123, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219. Então 099, a linha decola da 10, vento no 30 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem, Gol 1099. Júri Base, reporte na final. Autorizado Júri Base, reportando na final, 02. Decolado aos 25, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, 208. Controle, boa noite, com 1099, decolado. Com 1099. Contato radar escolar via saída Arbor para o 360. 360 via Arbor, com 1099. Descendo na final, longa bastante travada. 502, continua a aproximação, guarde pista livre. Aproximação, guardando a pista livre. Bom, 705, livre decolar da 10, vento 130 graus, com 7 lá. Livre decolagem da 10, Gol 1705. 705, eu vou colocar o 208, 308, boa noite. Olha, 705, boa noite, decolou na sua escuta. Olá, 705, boa noite. Contato radar na decolagem, suba 360, suba via série da Alfa, nível 360. 360, alguma chance para o Aerume ainda presente? Negativo, Rui, Leda está presente, o gol no 705. Leda, obrigado, senhor. Boa noite, Papa Romeu, Bravo Vitor Santos, Vicente da Papá, 6 da Santé, Romeu 220, tem que ser de ser, mandando abaixo. Gente, o Bravo Vitor Santos, só confirma o nível solicitado. 220, Bravo Vitor Santos. Gente, autorizado para barreiras, nível 220, decolagem pistão no 7, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, após Momo direto, destino em coordenação com controle em 120.8, torre 118.95, acione 5465, o Bravo Vitor Tânia. Gente, autorizado para barreiras, nível 220, decolagem pistão no 7, curva esquerda, saída Momo, após Momo direto, destino em coordenação com controle em 118.45, Bravo Vitor Tânia. 04, Bravo Vitor Tânia. Gente, copiado 04 no POB, na bata para acionamento táxi, torre 118.95, ajuste no 019, um bom voo. Bravo Vitor Tânia. Bravo Vitor Tânia, livre acionamento, repórte para o táxi. Olimpo 02, socorre remeteu aos 29. Reporte perna do vento, pistão na zero. Pantanada do vento, torno zero, Olimpo 02. Pernas do vento no 1500 pés, Olimpo 02, de forma que irá arremeter no ar. Entro no 09, te considerando a restrição e ajuste do INTAP, 2 mil pés autorizados, assim como o ILS X8, picha no zero, é com ativo, acreditador. Direto 2 mil pés, apontará estabilizando o localizador da 10, na 3258. Pode voar mapa. Motor ligou 190 na nave. Firme a posição solicitada. São mapa ou UTG. Solicite agora o centro Recife em 1288, alternando 260, gol no 098. 288, 260, boa. Controle Salvador. Muito boa noite, Chanel 6310, cruzando 200 em descida 150. O Chanel 6310, boa noite. Desça para 3.000 pés, altímetro 1019, canceladas as restrições de altitude de carga. Canceladas as restrições, descendo para 3.019, por gentileza, poderia voar em taxa? 2, reporte iniciando a remetida, vento 130 graus, 079. Portará iniciando a remetida, 02. Remetida no ar, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, reporte perna do vento, pista 1-0. Entrar na perna do vento, 1-0, 02. Ajuste altímetro 1-0-2-0, breve instantâneo, né?